Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt. O Cash Resto Zero é um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Em resumo, é um olhar sobre o tempo. E hoje vivemos um tempo nunca vivido. Isto é novo e não é bom. E não há fim à vista. Nem tão pouco sabemos se este agora já é o pior ou se o pior ainda está para chegar. Nunca vivemos isto. E isto está a ser muito mais grave do que alguma vez se esperou. Este é o momento para demonstrarmos que somos civilizados, urbanos e, mais do que tudo, mostrar o nosso respeito pelo outro, o nosso semelhante. Que a medodemia que nos aproxima seja a energia que a nossa inteligência emocional precisa para estarmos juntos nos atos que nos vão ajudar a ultrapassar esta pandemia. Havemos de conseguir. Vamos conseguir. Até para a semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt.